go back to loving the sunny evenings, the fun we used to share. Looking through the memories in my mind, since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Thoughts are only wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together, you and I? São João, babado, shots e once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, Are you ready or not? It's only up the street.

Bill Zabra, Bill Zary, Bill Zeddy, Bill Sam, Bill Zombie, Bill Zarin, Bill Zombie, that's my man. Come on, get on my double Dutch bus.

amor precisa para viver, de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver, de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. No jardim da fé, eu já plantei um pé de esperança. No tempo do tempo, dia, chuva, vento e pensamento. No jardim da vida, já cresceu e é a consciência. Fruto da vivência é, é a consciência é. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver, de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver, de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Thank you. entra besouro. Macaco que muito pula quer dançar. Thank you.

chair.